Echo Delta Foxtrot. Echo Delta Foxtrot, chame na SEASA. SEASA. Oceaner 6227, decolado aos 47. Chame agora o controle Salvador em 1 no 9.8, bom voo. 198, graça, 1.27. Espera pronto. 1966, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Ali mantém, 1966. Papa Romeo November, Oscar Whisky no solo aos 48, confirme 4 oxiristina. 4 babado. Quarta ciente, libere a pista na próxima taxiway, sua esquerda, taxiway Quebec, faça 1.80 e aguarde para reingresso na pista. Eco Delta Foxtrot, autorizado final pista 1.7, chame final de 3 milhas. Pará. Victor India Juliet, pista liberada, autorizado a decolar pista 1.7, vento 1.80 graus com 0.8 nós, Victor India Juliet. Voo 1966, autorizado a decolar pista 1.0, vento 1.70 graus, 0.8 nós. Autorizado a decolar pista 1.0, voo 1966. 2192, clear taxi, Juliet, gate 7. Juliet, gate 7. 3865, observe o tráfego da companhia ingressando agora na Juliet, sigo mesmo, portão 08. Segue o tráfego à frente para o 0835, 3835. Lateral da Rebal, Eco Delta Foxtrot. Eco Delta Foxtrot, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Tenta se escuta. Tito Índia Juliet, decolado aos 49, chame agora o controle de Salvador, frequência 1 no 9.8, bom voo. Curva na direita, 719.8, muito grato, Índia Juliet. Então, 315, conta de espera pronta. 3155, boa tarde, autorizado alinhar e manter a pista no zero, senhor. Vale, mantém, 1-0, 315. Muito boa tarde, é o Gol 0097. Mais informação, mais, quando possível, autorização, confirme. Gol 0097, boa tarde. Autorizado plano para Confins, nível de voo 360, conforme roda do plano de voo. A subida será Ardor Elefa e após Alexa, conforme roda do plano de voo, Nitibu, Upper Zulu 21 e após conforme. O código 5050 e o controle 119.8 com a primeira curva à direita após a decolagem. Salvador, bom dia, CNN 3104. CNN 3104, aguarde um minutinho. O Gol no 097, contente, por gentileza. Sente autorizado 360 para Confins, conforme rota. Decolado ao 90, perfil Argo Elefa. Após Nitibu, abrisou 21. Aciona 5050 e o controle 1-9-1-8, primeira curva direita, voo 907, posição 9. Voo 907, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Chama na graça. Puxando a 3104, prossiga. Boa tarde, Pedrinha, para 24. É, não entendi essa mensagem, senhor, que é a qual que é a subida para a Confins? Qual subida? A cópia ainda não tem. É, a cópia ainda não tem. A subida, a princípio, para a Confins, foi a Pesulo 21, não é a Arbor? Arbor? No caso, é para a Petrolina, não vou, a Pesulo 20. Ah, Pesulo 20, Petrolina, entendi, o senhor falando Confins. Petrolina, acredito que seja a Pesulo 20, Momo Nenim. Muito obrigado, daqui a pouquinho. 3155, decolado aos 52. Chame agora o controle de Salvador em 1 no 9.8, bom voo. 19.8, bom dia. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Romeu Hotel Juliette Serra, poderia confirmar o horário do plano? Gente, Romeu Hotel Juliette Serra, só um minutinho para agora. É Portugal, 021 Alpha, descending to 25000 feet, connect 107. Só um minutinho, Cota. Papá Romeu, outra Juliette Serra, agora sim, são cópia. Autorizado Salvador Manati, no meu PES, após decolagem curva direita, corredor Axé. Código é o 5, é o 0131 e o controle em 119.8. Hotel Juliette Serra, a modificação no código transponder 0134. Hotel Juliette Serra, correto? Confirme o TLB apenas? 02, acionamento táxi decolagem, agora com a torre 1895, Hotel Juliette Serra. Bruto Alpha, clear de Fly Direct Duna, descending to 2000 feet, clear de final IOS, pode ser para localizar. Bruto 1000, por gentileza, confirme o pad que se encontra, a pista que decola e o POB. autorizado Salvador para Sierra November Índia Papá, 065 é o nível, após decolagem curva direita, corredor Axé, restrito no mil pés até o farol da barra ou liberação do controle, código 5035 e o controle 119.8. Oscar Juliette X-Ray, cotejamento está correto, acionamento, táxi, decolagem, agora com a torre 1895, bom voo, Oscar Juliette X-Ray. ZP3PB, ciente, livre acionamento, chame táxi, o Oscar Juliette X-Ray. Call 166, descending to 3,000 feet, QNH 1017. 3,000 feet, 1017, as a call. Call 166, number 2 to approach. Reduce our speed to 20 knots. Reducing to 20 knots, Zupa 166, send your number 2 on the approach. Zufa 166, veteran for space, maintaining present heading, limit to localize. Vector for space, maintaining present heading for 166. Call 166, reduce our speed to 200 knots. 200 knots, Zupa 166. Se você for pela classe Corsi, then right heading 070, report to Sheriff. Right heading 070, to intercept localizing cross, localizing course, report to Sheriff, 166. X-Ray na pata, táxi aprovado, chama interseção Romeu. Salve 1-0-1-Alpha, 7-9, localize, 1-0. Zero to one alpha, contact Charlie, 118.95. 118.95, descend to 2,000 feet, clear to find ILS for establish. Descend 2,000 feet, clear to find ILS for 166. Roger, Portugal 021 Alpha, I still do not have insight on final QNH 1017, continue approach. Report when you have landing gear down and locked in runway sight, Air Portugal 021 Alpha. We have gear down and locked and we have the runway sight heading out on island. Então, Juliette Serra, considere seu decolado aos 03. Chame agora o controle de Salvador na frequência 119.8, tenha um bom voo, senhor. Obrigado. Portugal 021 Alpha, I have insight on final, now you're clear to land runway 10, wind is 160°07. Yes, ma'am, Portugal 021 Alpha. 5 miles, reduce to final. Approach speed, contact power 118.95. 118.95, is 1.66, reach 6 feet, thank you. Juliette X-Ray, autorizado ingresso, chama aliado e pronto para decolagem, Oscar Juliette X-Ray. Salvador Tower, good afternoon, Azul 4166, over Duna, Patterson ILS. Good afternoon, Azul 4166, I still do not have insight on final QNH 91017. Your number 2 to land, continue approach, stand by for landing clearance, Azul 4166. At number 2, 4166, roger, can you confirm the preceding aircraft? Dois, chegue a cena minha. Autorizado, senhor, para parque 635. Camarada, graças. Juliette X-Ray, aguarde aproximadamente mais 2 minutos para sua decolagem. Considera que eu lhe chamo novamente, que puxo 1211, Roger, sir. Are you going to be able to vacate via Foxtrot? Negative, Excel 0211. Copy, sir. Vacate via Golf and call ground frequency 121.1. Via Golf, ground 121.1, Excel 0211. Azul 4166, call me on decision altitude. Initiating missed approach procedure, sir. There is an aircraft, Airbus 330, still on the runway. Okay, continuing approach, expecting runway cleared. Roger, report and decision approach if you do not receive the landing clearance. Roger. can replicate it. No, zero to one. Zulfa 166, you're clear to land runway 10, wind is 180 degrees 08 knots. Clear to land, Zulfa 166. That's us. Boa tarde, Portugal 021, Alpha with you on Alpha. Portugal 021, Alpha, text approved by Alpha, report before taxi Juliet. By Alpha, report before Juliet, Portugal 021, Alpha. Phone 66 on the ground at 08, vacate the runway in the next intersection to your right. Then before taxiway Alpha, call ground frequency 121 decimal 1. Next right, call ground to 121 decimal 1. So Phone 66, we'll hold short of Alpha. Oscar Juliet X-ray, decolado ao 08, chame agora o controle Salvador em 19 decimal 8, bom voo. 198, muito grande, senhor. Romeu, Golf, um minuto para a Copa Baixa Grande. Fala, bom, 097 para o pushback, senhor presidente. 097, ciente, aguarde para push. Bueno. Salvador, azul, falando 66, clear to running. Roland 66, give away of Airbus 330 of Portugal and their text via Alpha Kilo 2-8-3 on the Apple 3, attention to the marshal. The position previously is 3, Romeo. Okay, Alpha Kilo 2-8-3, Roland 66, you gave way to the Airbus and text to the marshal, Roland 66. Obrigado pela colaboração, tá? Foi um prazer. Alô, hoje é NM3 no 4, informação novembro, Petrolina, 3 de janeiro, aeronave Portão 01. NM3 no 4, só um minutinho, cópia Petrolina. Portugal 021, Alpha Clear Text, Alpha Juliet, Gate 11. Alpha Juliet, Gate 11, não, ele não vai. If possible, expedite your text, please. Boa tarde, Roxane 6355, 118 POB, 4 horas, 5 horas, alterna Galeão. Taxa direita via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 10, 17, Roxane 6355. Bono 097, observe o Airbus da Portugal, que irá passar a sua rádio para guardar em poucos instantes. Após o mesmo, autorizado push, chame para o táxi. Gente, então após a passagem da Portugal, está autorizado para o táxi. Cuidado ao frente. Na M3 no 4, pronto para a cópia. Próximo. Autorizado, Petrolina, nível de voo 340, via Pesolo 20. A subida será Momo Transição Nenim, Momo Kobo e Bo Nenim, November Eco, November India, Mike. Após decolagem, primeira curva à esquerda, código 5064 e o controle 119 decimal 8. 20, acionar pista 064, controle 198, 8314. Correto, chama para posicionamento. Correto. Corre, boa tarde. Puxa, Nero 6353, espera 10. Puxa, Nero 655, autorizado a linha e decolar, pistão 0, vento 180 graus com 08 nós. Vente a linha e decola 63. Salvador, vão 620, seguinte da informação, November, Recife. 620, 1 minuto, contém Recife. Aguarda. É 3-1-4, seguinte um minuto para puxar o estacionamento. Para a cópia. Pronto, Cláudio, 620. Autorizado Recife, 370 via Preso Luso 7, subida Pucajá, Maracaju com a primeira curva à esquerda, código 5103 e o controle 119, decimal 8. 620, autorizado Recife, 370, Preso Luso 7, Pucajá, Maracaju, curva esquerda, 5103, decimal 8. Com o número 620, cotejamento correto, chame para o posicionamento. Repara. Só aguarde mais alguns instantes, só mais um minutinho. Gol no 097, poderemos dar o estimado para o início de tarde? Um minuto, gol no 097. Gente, no 097. É, agora tá com qual tarde? Tá com 126 a bordo, alternando Campinas com 3 horas e 20. Táxi autorizado via parte Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro no 017, gol no 097. Sente, ponto de espera 1895, gol no 097. 3004, só para informação, se eu estava aguardando a aeronave da Gol, que já estava esperando há algum tempo, como a gente só está com uma via de acesso até o ponto de espera, se eu liberasse o espectro, eu ia preferir a aeronave, que já estava esperando há algum tempo. Mas você está iniciando um táxi, dentro de mais alguns instantes já libero o pushback 6304. Ok, obrigada pela compreensão. Já faz 3 anos que ela está interditada. Agora não tem sua posição. Pode ver o que está acontecendo, né, por favor? A gente já tem bastante tempo. 2 anos e 9 meses o colega já falou aqui pra gente. E a gente até questionou a princípio. E disseram pra gente que o problema era mais profundo dos lençóis freáticos. E então não tem nem previsão pra conserto desse trecho. Enquanto isso fica meio complicado, né? Peço até que o senhor tenha um pouquinho de paciência, que às vezes fica um pouco limitado o nosso pátio. Ah, então é o lençol freático. Tá bom, obrigado. Foi o que passaram pra gente, né? Que não tem nenhuma previsão de conceito desse trecho. Tiro Serra Lima, desça para o nível de voo 080, informação de tráfego. 1:03 rumo ao sudoeste, mantendo o nível de voo 065. Sim, aqui também o Tigres, mantendo 080. Serra Lima já superou o tráfego, autoriza a descer? Papa Romeo, Kilo Serra Lima, tráfego superado, 105 horas, 4 milhas, desça para 2000 pés. Está autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, PNH-1017, reporte estabilizado no localizador. Sim, 2000 pés. 0017 horas 2 e reportará estabilizado, se quiser. Tráfego Salvador, TAM 3835, posição 8, autorização para confins, pronto, corte. TAM 3835, minutos para cópia. Guardando. Poderia confirmar a matrícula? November of Coisque, boa tarde. Poderia confirmar o setor de sobrevoo? Sobrevoo em Vera Cruz e após retorna via os corredores. Número 2 para a cópia. Obrigado. Taxi Ocean, a linha 314, 3 horas e 10 minutos, chegando aqui. Ficou um pouquinho baixa a transmissão, só repito para eu ver, gente, né? Pois não, é... Situação de 91, 91. Taxi à direita via Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 097, tenha um excelente voo, obrigada pela compreensão, te leve a 3, segundo parque. 2895, ponto de espera, nós te agradecemos, uma boa tarde, até daqui a pouco. Plano 3235, autorizado com fins, nível de voo 360, com foco rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita após a decolagem pista 10. Código 5071 e o controle em 119, decimal 8. Afirmativo 360, rota conforme plano de voo, com fins. Da El, Leda, Motiva, 5071, 119.8. Resta para puxacionamento, 3835. Está pronto para o puxacionamento, 3835 no 28. Autorizado, já para o SAC, 3835. SAC, 3835. Mamá, número 90, é o Suíço, então cópia. 25 para puxacionamento. Bom, no 620, entendido, que está autorizado, já está totalmente pronto no 620? Ah, sim, agora, totalmente pronto para o puxo, bom, no 620. Autorizado, já para o táxi, no 620. Passarão. Papá Romeu November Oscar Whisky, pronto, cópia. Autorizado Salvador, Salvador, o nome o PES, após decolagem, curva direita corredor Axé, sobrevoo em Veracruz, o código 0115 e o controle 119 decimal 8. November Oscar Whisky, planejamento está correto, acionamento, táxi e decolagem agora com a 2-118-95, me confirme o PLB por gentileza, 02 e no PAD 4. Oi Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Kilo Sierra Lima, estabilizado no localizador. Boa tarde Papa Romeu, Kilo Sierra Lima, tráfego ainda não avistado, ajuste agora no 017, continua a aproximação, reporte avistando, tem baixo travado, Kilo Sierra Lima. Tenente Lima. Oi Salvador. Boa tarde, o Xerete é 314, ponto de espera. Minha 314, mantém o ponto de espera para o 0. Boa, docente, acionamento aprovado, chame táxi, Papa Romeu, November, Oscar Whisky. Serra Lima, confirma intenções de pouso, pista 10 ou 17, senhor? 17, dá presente, solicita a mudança das regras, passando o externo, Quilo Serra Lima, baixar de trabalho. Copiado Quilo Serra Lima, tráfego avistado, plano modificado agora aos 26, autorizado curva à esquerda, base pela direita, pista 17, chame a final pista 17, Quilo Serra Lima. Curva à esquerda, base pela direita, 17, chama na final, da 17, Quilo Serra Lima. Oceania 3-1-4, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1-7-0 graus, 08 nós. Aí decola, né? 3-1-4. Leda da El, Leda Mótima, curva direita, 5-1-1-7, no transponde 19-8, gol no 1-1-9. Gol 1-1-1-9, cotejamento está correto, chama para pushback, está na mesa. Contará, 1-1-1-9. Romeu Golf, agora sim, para a cópia. É, autorizado plano para Serra Juliette, Charlie, Quebec, Baixa Grande, Fazenda, Serra Azul, nível de voo 160. Segue conforme rota do plano de voo. A subida será Momo, após Momo direto, primeira curva à esquerda, pista 17, código 5076 e o controle 119, decimal 8. Meu golfo correto, me confirme, parte aqui, PLB. Acionamento, táxi e decolagem agora com a 3-3-8-9-5, Papá Romeu, Romeu, Romeu, golfe. Romeu, base para sinal da Norte-Oeste, Kilo Serra Lima. Papão meu, Kilo Serra Lima, autorizado pouso, pistão no 7, vento 160 graus com 08 nós. Tenente Lima. China M314, decolado aos 27. Chame agora o controle Salvador em 19, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, uma boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Lança 3835 para o táxi, 1951 na volta. Passando a minha alternativa? 3 e 28, alternando Guarulhos. 3835, segue táxi até o travesso do 06. Até o travesso do 06, 7385. Salvador, gol no 620 para táxi, 163, 136, São Gonçalo da Maranhão. Pátio, Cristina. Pátio 5, ciente, livre táxi à direita, estaciona a frequência livre, Kilo Serra Lima. Via Ponte Serra, via Índia, Bravo, 17895, quando lá. IG Alfa, no Ponte Espera, dá 1895. IG Alfa. 063-835. Segue via... IG Alfa, no Ponte Esperada 10, Torre 1895, QNH 10017. IG Alfa, lá quando pronto, 1895, 3835. Firmo, lembra as coisas que pronto para o táxi? Sim, acionado para o táxi. Táxi aprovado, chama interseção, lembra as coisas que... Zero, nível de voo via rota, decolada da pistão no zero. Primeira curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. 1198, controle, 5121, o transponder. Autorizando o Galeão 360, primeiro dia 98, 7, depois 10, primeiro da El, Leda, Iru, controle 398, transporte 5121. 345 reto, chame para posicionamento. Camarada 10, 3, 1. Serve a rolagem do 37 da Gol, após o início da rolagem do mesmo, ali mantém pistando 0, tá 38, 35. Observando, após a linha, mantém entre 38 e 5. 620, decolado aos 33, chama agora o controle Salvador em 1 no 9.8, com voo. 19.8, buenas. A bordo, ciente Romeu Romeu Golf, táxi aprovado, chama a interseção. Autorizado a decolar, pistão no zero, vento no 50 graus, 07 nós. Decolagem, tá 3835. Para vento, posição 7. Autorizado, time de Itacos. Patarago, 969. November Oscar Whisky, autorizado, alinhar e decolar da pista no 7, vento no 50 graus com 08 nós. Romeu Golf mantém a interseção papá. Salvador, boa tarde, com 869 LF, pista 10. 1869, boa tarde, tráfego visitado, ajuste no 0 no 7, continue a aproximação, aguarde transição de pouso no 869. 869. Ponto 3835, decolado aos 36, chame agora o controle Salvador em 1 no 9.8, com voo. 198, boa tarde. O meu Golf é autorizado ingresso, pista no 7, chame alinhado e pronto para decolagem. O meu Golf. Autorizado ingresso, pista no 7, chame alinhado e pronto para decolagem. 1869, reporta um Papa 28 Alfa, acabando de decolar agora da pista auxiliar, se afastará à sua direita, não interferirá com seu pouso, agora autorizado, pista no 0. Vento de 1,60 graus com 08 nós, Gol no 869. Livre pouso da pista 10, o Gol 869, obrigado. Papa Romeu November Oscar Whisky, decolado aos 36. Chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, tem um bom voo. Chama na controle Salvador em 120.8, November Oscar Whisky. Controle Salvador, November Oscar Whisky, decolado na, da 1-7, vou treinar 1 na meu pé correndo axé. Somente curvar esquerda na saída Golf, em coordenação controle Salvador. Gente, só mais 10 segundos para o segundo lado, senhor. Correto, Romeu Golf, agora atento à estrela turbulência. do Boeing da Gold, que acabou de cruzar a sua proa, tem livre decolagem pistão 7, vento 150 graus, 08 nós, ajuste 1017, mantendo proa 3 mil pés, Romeu, Romeu Golf. Oi, Salvador. Muito boa tarde. 2718, na final, baixa trava às vezes vão. Azul 2718, continua a aproximação, aguarde a posição de pouso, tráfego já avistado, ajuste no 017. Boa noite. Boa noite, 69, no solo aos 39. Libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo 121, decimal 1. Fox Frost 121, o gol 186. Olá, Salvador, boa tarde, na Taxi Fox Frost, o gol 869. Colo 69, segue via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, 869, boa tarde, cara. 1079. Livre pouso 279 sendo certo. Romeu, Romeu, Romeu Golf decolado aos 39, mantendo o pro até 3000 pés, chame agora o controle Salvador em 119 decimal 8. 7198, Romeu, Romeu Golf, obrigado. Autorizado alinhar e manter a no zero. É, mandou no zero. No solo aos 4-1, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 1-2-1, decimal 1. Direita 2-1-1, azul 2-7-1-8, boa tarde. Salvador, gol azul 2-7-1-8, Fox. 2-7-1-8, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 2-7-1-8. Salvador, 3628. 3628, boa tarde, tráfego avistado, ajuste agora 1017. Continua a aproximação, agora de tradução de pouso 3628. 3628, tráfego avistado, pouso autorizado, na pista 10. Vento de 170 graus com meia dúzia de nós. Usado, pouso até 3628. 7-8. Juliette, portão 01. 0-1-2-7-8, boa tarde. Boa tarde. Segue táxi via Indy Alpha na ponte Fera da 1-0, chame Torre Salvador 1-18-95, NH-10-17. Indy Alpha na ponte Fera da 1-0, chame Torre 6-8-95, boa tarde, boa tarde. Salvador, cordial, tanto 3-1-9-0, passando Simbra agora, baixado checado. Boa tarde, TAM 3190, tráfego avistado, ajuste no 017, número 2 para pouso, continue aproximação, reportaria em pista livre, TAM 3190. Completa e aguarda pista livre, TAM 3190. Meia 28 no solo aos 46. Libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 1-2-1, decimal 1. 2-1-1, obrigado. Oi, chamador, boa tarde, Papa Romeu, até o Juliette Sierra. Boa tarde, Papa Romeu, até o Juliette Sierra. Confirme intenções de pouso pista 1-7 ou pode aproximar para 3-5? Positivo, pista 1-7. Sabe só com o avião nacional. Boa tarde, Juliette Sierra. Copiado, hotel Juliano Serra, após a passagem do Alfa 321 na TAM, na final pista no zero, a retaguarda do mesmo autorizado a cruzar o eixo de aproximação da pista no zero, chame para a base pela direita da pista 1-7, hotel Juliano Serra. Vai chamar na base, o hotel Serra visual com a voz, pouso, TAM 3190. Sim, TAM 3190, agora pouso autorizado a pista no zero, vento no